9631 contact head 610 to me 125.1 if enable 133.25. 25133 25 or 7 6 3 1 3. Thank you. Azul 4209 com fins 380. Via peso Luno 6, decola pistão 0 com a direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5151. Alinhamento correto, reporta para o Chibex 4209. 3305, we have Alpha, request clear, receive Flatlight 330. Flatlight 330 to receive via upper risk 58, have takeoff runway 10 left turn, Tokyo departure and Caju transition. Depart control 120.8, squawk 5145, 3305. Roger, 3305, clear, Flatlight 330, receive upper risk 58, full cut departure, Caju. Transition, Salvador departure on 2208, it's called 5145, gate number 6, 3305. Report ready to push and set up, 3305. Are you back? Autorizado, pushback sinal, reportagem 4209 da Azul. Europa 084, clear the pushback and startup, report right to taxi. Ok, clear the push and startup, I call you for taxi Europa 084. 4. Thiago Lima, Kilo Bravo, está em contato radar, ingressando a terminal Salvador. Prossiga em condições visuais, Kennedy Alma 017, ingresso na ré Vera Cruz após Interlagos. Reporte no ponto de 10 descida, Lima, Kilo Bravo. Modifica da presente para regra instrumento, Lima Kilo Bravo. 9 pronto para o táxi, 47 a bordo, 2 horas mais 50, alterna galera. Confirme, desejo o nível 090100. Sinal no 017. Confirme, Índia Alfa ou Índia Bravo, 470. Índia, reporta quando espera do 0 pronto, 4209. E a Índia, reporta quando o pronto, ponto de espera, 4209. Salvador, boa noite, Sinai 6284, Centro Alfa, milha 230 para Aracaju. Só um minuto, cópia, Sinai 6280, 6284. Não aguardo, 6284. Dois Salvadores, 14209, ponto de espera pronto. Autorizado a linha de colapso, estou no 031, Gino, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, azul 4209. Meu 224.4. Xené 6224, Aracaju, nível 190, tá, cola pista no 0 com a esquerda. Sai da Tuca, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5156. Autorizado nível 190, da cola da 10, curva esquerda. Sai da Tuca, transição Caju, 720. Decimal 8, controle, ponto 5, meio transponder. Confirma a saída da RK? Tuca, tá uniforme de aliás. É RNAV a saída? Vou confirmar a saída. Europa City 4, recurso aqui. contact fly April 1, India, report 4.10. Kinega 1017, confirm source on board. Total 249 is confirmed. 251. Roger. Okay, taxi holding point runway 10 via India Alpha, Europa Cilo 4. Azul 4209, decolou 13, controle 1208. 208, Azul 4209, obrigado. Boa noite, bom final de semana. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4209, perfil da EL. 309, contato radar, suba para nível 380 na saída da EL. 380, saída da EL, quando possível, proa de da EL ou Leda da presente? Autorizado, proa de Leda, o Azul 4209. Leda, muito obrigado, Azul 4209. O ideal de descida é o Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, desça para 2.000 pés, Canadá 1017. 2.000 pés, o Lima Kilo Oxa, número 224, solo. 224. Que... negativo é em 9, negativo capacidade é em 9 para sair da Puca de Tom, Puca Caju. Sim, dá pra da sua Puca, grava. Salvador Tower, 103305, request and stop and pushback, gate number 6. Good, clear pushback setup, 103305, report that 6. Pushback and stop, approve report red for text, 103305. Grupa 084, Charlie Point, runway 10. Delta 084, clear, line up and take off. Runway 0, wind 260 degrees, 02 knots. TTFOR, line up and take off, runway 10, Europa 084, thank you, bye-bye. Chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 51, 3325, obrigado, bom final de semana, azul 4209. Igualmente, bom voo. Lima Kilo Bravo autorizado, final IADS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador.